Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Na verdade, é uma devocional, né? Um estudo requer mais informações. Mais uma devocional que nós temos feito há 5 anos. Então, louvamos ao Senhor por cada capítulo da Bíblia e por aquilo que pode resultar em termos de edificação pela leitura bíblica. Irmãos, eu vou fazer a leitura da devocional enviada pelo pastor Paulo, depois faço a leitura bíblica. Mas antes, hoje, eu quero pedir àqueles irmãos e irmãs que oram sem cessar pelas nossas vidas, eu vou pedir para que você ore pela saúde da minha irmã. Ela, na verdade, está com um quadro muito complicado, vamos dizer assim, um quadro muito, muito, muito complicado. Eu não vou me atrever a descrever as coisas, porque não tenho competência médica para fazer isso. Mas o quadro é complicado em geral, pelo menos informando para você, está ligado também a diabetes, está ligado a uma coisa chamada pé diabético e depois uma série de outras coisas que, como eu disse, não vou tentar informar, mas ela está internada e precisa de oração. E eu conto com a sua oração. Por favor, ore. Aqueles que oram por nós sem cessar, orem pela vida da minha irmã. Ela se chama Suzy. Mesmo que você não tenha tido a oportunidade de conhecer, ore pela Suzy e ela requer o cuidado de Deus agora. O Senhor precisa, mesmo se Ele quiser, agir, porque só a ação do Senhor para livrá-la desse quadro de enfermidade, né? Quando eu falei precisa, Deus não precisa nada, Ele é Senhor e Salvador. Eu só quero dizer que o quadro dela é tão complicado que a cura, claro que passa pelos médicos, enfermeiros, mas ela requer uma ajuda do Senhor. Tá bem? Então, por favor, ore por ela. Se fosse orar por nós, ore sobretudo por ela. E claro, você pode orar por nós e por ela, mas eu estou pedindo, ore mais por ela, porque ela nesse momento apresenta uma situação que requer oração, tá bem? Deus nos abençoe. Agora eu leio uma mensagem que o pastor Paulo nos enviou e como abertura dessa devocional. E diz assim: a hora de agir com autoridade. De A.C. Barro. Jesus, como homem piedoso, frequentava a sinagoga e ensinava com autoridade, algo que impressionava os ouvintes. Mas em meio à reverência religiosa, surge um confronto inesperado. Um homem possuído por um espírito maligno o reconhece como santo de Deus. A declaração era verdadeira, mas carregava intenções distorcidas. Está lá em Lucas, capítulo 4, 31 a 37. Irmãos, diferente das tentações no deserto em que recusou-se a usar poder para provar sua identidade, aqui Jesus discerne que é hora de agir com firmeza e ordena: cala-te e sai desse homem. O demônio obedece e o homem é liberto. A autoridade de Jesus não é exibicionismo, mas serviço. Ele não age para se afirmar, e sim para restaurar. A fama que se espalha não vem de um espetáculo, mas de libertação. Há momentos em que o silêncio é força, em outros a ação é necessária. Discernir entre ambos é parte da maturidade da fé. Refletir: você tem exercido sua fé em atitudes que trazem libertação? Para a nossa reflexão, né? A reflexão dessa palavra. Você tem exercido sua fé em atitudes que trazem libertação? A nossa oração: Senhor, dá-me sabedoria para discernir quando devo esperar em silêncio e quando devo agir com autoridade em teu nome. Amém. Amém. Assim seja. Vamos ler capítulo 8 de Esdras, que diz assim: os líderes que subiram com Esdras. São estes os cabeças de famílias, com suas genealogias, os líderes que subiram em minha companhia da Babilônia e retornaram para Jerusalém no reinado de Artaxerxes. Dos filhos de Fineias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Hatus; dos filhos de Secanias; dos filhos de Parós, Zacarias, sendo registrados como ele 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Eliuenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. E dos filhos de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgad, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel, Semaías, e com ele 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai, Zabud, e com ele 70 homens. Só para você lembrar, o livro de Esdras é um livro da história de Israel, é um livro que trata do retorno do povo de Israel, do exílio na Babilônia. Então, trata-se de um livro histórico, história de Israel, e de um livro que vai ser marcado por essas biografias, tá bem? Então, lembre-se desse detalhe. Esdras manda buscar os levitas. Eu os reuni próximo do riacho que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Assim que passei em revista todo o povo que havia chegado e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por esse motivo, convoquei Eliezer, Ariel e Semaías, Eunatã, Jaribe, eu, Natan, Zacarias e Mesulão, que eram chefes de famílias, e Joiaribe e Natan, que eram professores. E os enviei em missão a Ado, o líder de Casifia, e lhe expliquei o que deveriam transmitir a Ado e a seus parentes, os obreiros do templo, em Casifia, a fim de que trouxessem os servidores para a casa do nosso Deus. E devido ao fato de estarmos sob a mão de Deus, eles nos trouxeram Serebias, homem sábio e capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens, e também Azabias, seguido de Jesaías, dentro os descendentes de Merari, e seus filhos, 20 homens. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi, os seus oficiais, haviam escolhido para cooperar com os levitas, e fizeram uma lista com o nome, os nomes de todos eles. Então, outro detalhe, é um livro histórico, volta do cativeiro babilônico, e o momento de verificar quem era de Israel e quem não era, quem era levita e quem não era. Então você vê essas listas de nomes, você pode ver essas biografias, porque era um momento de verificar, de constatar quem era, de que casa era, qual era o ministério, e assim foi feito. O povo faz jejum e orações, que é muito importante nesse capítulo. Então, ali perto do riacho, a Ava dei ordem para que trouxesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos, suplicando a Deus que nos dirigisse nessa viagem, nos protegesse perante os nossos inimigos, juntamente com nossos filhos e os bens que levávamos. Uma paradinha. Tomou um chazinho, irmãos, que é bom. Fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada com cavaleiros para segurarmos uma viagem protegida contra os ataques de inimigos e salteadores na estrada. Afinal, tínhamos testemunhado: a boa mão do nosso Deus está sobre todos nós, os que buscam, mas o seu poder, a sua ira, são contra todos que o abandonaram. Sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus, e ele bondosamente atendeu as nossas orações. Então separei 12 dos principais sacerdotes, Serebias, Azabias, e com ele 10 dos seus irmãos. Pesei diante deles a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o povo de Israel que estava ali haviam oferecido para a casa do nosso Deus. Em seguida, pesei e entreguei nas mãos deles 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro puro, pesando 8,5 kg, e 2 utensílios finos de bronze polido. Então lhes disse: vós sois santos, isto é, separados, para servir a Yahvé, o Senhor. Como são consagrados também esses vasos e objetos, da mesma maneira que toda essa prata e ouro são voluntárias, ofertas voluntárias. Vocês são como ofertas voluntárias, dedicadas ao Eterno, o Deus de nossos antepassados. Só um parentezinho, irmãos. O jejum aqui mencionado era considerado pelos escribas uma maneira de se colocar humilde e atentamente perante Yahvé, a fim de compreender bem suas orientações. E Jesus aprovou essa prática. O povo de Deus reflete a santidade do seu Senhor, porquanto foram escolhidos e separados para isso mesmo, confundindo as sociedades e cultura desse mundo paganizado e revelando a glória de Deus em todas as nações. Tudo quanto é dedicado ao culto a Yahvé deve ser tratado com reverência e não usado conforme a conveniência humana. Deveria haver maior cuidado sagrado na preparação e condução dos cultos ao Senhor, bem como com o nosso próprio corpo, pois ambos são templos consagrados a Deus. Romanos 12, 2, 1 Coríntios 6, 19. Assim como os objetos devem ser consagrados, nós, sobretudo, devemos ser um templo todo do Espírito do Senhor, consagrado ao Rei da Glória. Versículo 29. Vigiai e guardai-vos os que pesei na presença dos sacerdotes, principais e dos levitas, e dos chefes das famílias de Israel, em Jerusalém, nas salas do templo de Yahvé, o Senhor. Então receberam os sacerdotes, os levitas, o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem tudo a Jerusalém, a casa do nosso Deus. No dia 12 do primeiro mês, deixamos o rio Ahava e partimos para Jerusalém. A mão de nosso Deus estava sobre nós e na estrada protegeu-nos dos nossos inimigos, dos ataques dos inimigos e dos salteadores. Chegamos a Jerusalém e lá descansamos 3 dias. No quarto dia, a prata e o ouro e os utensílios foram pesados na casa de nosso Deus e entregues nas mãos do sacerdote Meremot ben Uriá, ou Meremote, como falamos em português, filho de Urias, o sacerdote. Estávamos com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabad, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso de tudo foi devidamente registrado na ocasião. As pessoas que haviam retornado do exílio, os ex-cativos, né, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos, por todo o povo de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes, como oferta pelo pecado, tudo em sacrifícios completamente queimados em adoração a Yahvé, o Senhor. Então entregaram as ordens do rei aos sátrapas, as autoridades. Sátrapa é governador, tá? Então os entregaram as ordens do rei aos governadores, aos sátrapas, às autoridades do reino, bem como os governadores da Transeufratênia, o território a oeste do Eufrates, e cooperaram com o povo na obra de Deus, do templo de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, e que a leitura desse capítulo possa edificar a vida de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para sempre. Amém.